Alfa 3601, pushback e acionamento 29. Mutan 3601, está autorizado, chame táxi. Autorizado, 3601. Táxi da 3601, Fernando Galeão, 4 horas e 10 de autonomia com 103 a bordo. Cliente, está livre o táxi via Pátio Índia. Chame no ponto de espera da 10, o TAN 3601. Né? Via Pátio Índia, autorizado o táxi da 3601, vai tomar pronto. Para o táxi da 3601. 3601. Botão 3601, chame no ponto de espera da 10. Tá livre o táxi, via Pátio e Índia. Autorizado o táxi, via Pátio e Índia, 3601, tá certo, obrigado. Salvador, é o TAM Mike X-Ray Bravo, na posição 8 do Pátio 3. Siga o Mike X-Ray Bravo. Solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Cliente, reporte interno, o Mike X-Ray Bravo. Ok, reportaremos, muito obrigado. Próximo ponto de espera, próximo sistema 10. Teste, o TAN-3601 está autorizado a decolagem da 10. O vento é 020 graus, 03 nós. Autorizado, alinhar e decolagem, TAN-3601.